você acha isso certo? Mãe, é que ontem tinha um negócio assim, sabe? Meio cor-de-rosa, grosso, sabe? Parecia um cogumelo. Ah, para! Tem umas minas que elas pagam de louca, né, velho? Tem umas minas que elas finge que não escuta, finge que não olha. Você tem que dar uns puxão de orelha, a mina parece que não limpa o ouvido, caralho. Ô, tipo aquela ali, ó. Quer um exemplo, ó? Se liga, Gibis, vou dar um salve nela aí. Ô! Oh. E aí, novinha? Ô! Oh. Ô! Oh. Falando com você, meu! Ô! Ô! Ô! Tá me ouvindo? Sarra com boga no peito. Tá me ouvindo? Senta com toba no peito. Tá me ouvindo? Sarra com toba no peito. Tá me ouvindo? Tá surda, faz meu pau de cotonete e enfia ele na bunda. Tá surda, faz meu pau de cotonete e enfia ele na bunda. Oi, gato, tudo bem, Michele? Gato, você me adiciona no Face? Michele Alcântara Riachuelo. Claro que eu gostei, né, gato? Nossa, foi uma delícia só de pensar. Parece uma cabeça de cogumelo, sabe? Oh, tá me ouvindo? Sarra com boga no peito. Tá me ouvindo? Senta com toba no peito. Tá me ouvindo? Sarra com toba no peito. Tá me ouvindo? Aê, MC Lan. Tá de volta. Manda avisar que pras criancinhas aí que tava brincando, que o papai chegou, acabou a brincadeira, viu, filhas? Pode mandar avisar que tô de volta, hein? Tô de volta, hein? 365 músicas por dia.